perder. Tão descuidado por não fazer de ti uma princesa, não te fazer sentir, ter a certeza, ter a certeza de que queria ver-te. Ai, Kátia, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ah, je ne t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Tu te moques de moi. Est-ce que je suis... Est-ce que toi, tu t'entends bien? Oui, moi, je m'entends, là. Ah, je t'entends. Voilà. Okay. Eh bien, écoute... Ça va? Bah, écoute, ça peut aller, on va dire que ça peut aller. Mais... Voilà. Et il y a pas de neige. Ouais, hier, ouais, je suis pas sortie, moi, hier. Quand j'ai vu que ça tombait comme ça, je dis, bon, allez, c'est pas grave. Fique une case. J'aime pas. D'accord. Conduire sous la neige comme ça, ça me fait peur. Bon. Voilà. 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces. On est là jusqu'à midi et demi. Oui. N'hésitez pas. Et on va commencer par souhaiter un bon anniversaire à Lionel. C'était le 14 janvier. Non, il neige pas, Katia. Oh, comment il commence déjà à être méchant avec moi. Non, c'est pas grave, je chante pas. Bon anniversaire, Lionel. On vous embrasse. Voilà. On va continuer quoi? En musique, non? Allez. On fait quoi? Bah oui, on est là pour ça. On est là pour ça. On y va. Déjà, tu les vois. Nessa sensação, nem pode ficar. Vem dançar, vem com a mão. Vem a curtir. humanidade, manter acesa a esperança da verdade, um sorriso a denunciar uma fragilidade, para eu te conseguir reconquistar. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, on va changer de registre. On va changer de registre tout simplement avec un artiste que j'ai, bon, qui existe depuis longtemps, mais que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je pense que tous les amateurs de folklore doivent connaître. C'est Philippe Gachineiro et il interprète Uma Canavel Strana. consoles. Je sonho de um mundo sem consoles. Sem consoles. Pas si on va commencer avec nos dédicaces cette matinée. On nous a demandé une chanson, Mazogosh Toudel, Rebecca. Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman, pour toi et pour moi. On écoute, oui, Rebecca, donc de la part de Jérôme pour sa maman. Je voulais juste informer, pour les personnes qui ne seraient pas encore informées, aviso, Dona Carmina, referente da comunidade portuguesa, avisa que faleceu o padre Gabriel Jorge, o padre da comunidade portuguesa, de Orleans, de 1973 até 2011. O funeral será na quinta-feira, 21 de janeiro, às 10 horas, na igreja de Saint-Pierre-du-Martrois. Voilà. On écoute Rebecca, mas eu gosto dele. No geral, 3, 2, 1, ação. Mas a razão fala demais, eu digo. Ela não me liga nada, mas... Mais je gosto dele. On continue en musique, le temps d'avoir nos dédicaces. 02 38 43 48 00. N'hésitez pas à nous appeler jusqu'à Katia jusqu'à midi 30 et Katia est là pour prendre vos dédicaces. Voilà, c'est à peu près ce qu'il voulait vous dire. C'est ça. Décodeur Jérôme. C'est vrai. Bon, je vais te faire découvrir un cover. Vas-y. Je pense que tu dois connaître cette chanson de Marília Mendonça, El Seid Cor. Et c'est un cover de Kaoué et Vignal. Donc c'est une chanson à la base chantée par une artiste, une fille. Et donc là c'est deux artistes, deux chanteurs masculins et donc ils reprennent cette chanson vraiment très très bien. On écoute. Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Dói em mim, doeu-se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. E quando se der conta, já passou. Pra trás já fui embora. Show! Diretamente de Portugal, Brasil, el Marco Sérgio Rossi, sua lua que ilumina o meu jardim, vento que bate em minha janela. Latino del mundo! Assim, e a culpada disso tudo é ela. Um vinho pra relaxar, namorar no sofá, jantar à luz de vela. Loucas noites de prazer, tão bom amanhecer,

Alina Voyage. Bien sûr, Alina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Sombra de paixão. mais que paixão ardente. Queria tanto te dizer que eu sonho em te ter. Preciso só de um sinal a qualquer momento. Como eu queria ter-te aqui, ter a certeza em teu olhar. Se me falasses mais de ti, faria tudo para te amar. Dá-me um sinal. Desse teu amor, como eu queria ter-te aqui, ter a certeza em teu olhar. Se me falasses mais de ti, faria tudo para te amar. Dá-me um sinal que eu preciso de. Sinal, Kátia, dá-me um sinal. Que sinal é que tu queres? Diz lá. Dá-me um sinal. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il faut composer. Vous pouvez aussi envoyer vos messages via le Facebook de Radio Arc-en-Ciel. On est open. Il est connecté. On est connecté. Jérôme. Voilà, exactement. Ça rigole pas. On va continuer avec une reprise d'une chanson brésilienne, Eodou Vidou. Et cette reprise a été faite par Céline. Eodou Vidou. Eu duvido. Eu não. Duvido. Eu duvido. Duvido. Attends, duvido. Eu nem sei como é que tu disseste. Je sais même pas le reproduire. Eu duvido. Eu duvido. Voilà. Tá bem? Je duvido. Céline Música. Vamos ouvir a Céline que... Que canta. externo e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o maior amor. Cegos de paixão, cheios de loucura e de perdição. Mas nenhum é tanto, nem sabe tão bem como o amor puro de pai e de mãe. Só esta é verdade e é sempre igual. Não nos abandona de berço ao final. Só esta é eterno, não nos deixa só. E até dá vida para vivermos nós. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o mais eterno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o maior amor. Atrações fatais, juramentos de amor. Só é vida e nunca se vai. Amor de nascença, de mãe e de pai. Este prevalece incondicional, sempre ao nosso lado, no bem e no mal. Mais amores existem que nos podem querer, mas nunca nos querem como quem nos fez nascer. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. O amor de pai e mãe é o mais eterno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. Tenho um microfone aqui à frente da boca. Ah, então fala. Pas mettre dans la bouche non plus. Bah. Alors, oui, je sais ce que tu vas dire. Cala a boca. Já estou a ver daqui en fait pas à penser. Ça se voit. Alors, c'est de la part de Florent qui souhaite à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel un bon dimanche. Donc, on lui souhaite également de passer un très bon dimanche à Florent. On lui souhaite une bonne année. Et une bonne année. C'est vrai que je n'ai pas souhaité la bonne année, moi. Ah, c'est vrai, toi, tu étais malade. Meilleur vœu à tous. Ben oui. Tu étais malade, coitadine, je t'avais douinte. Voilà. Eh bien, on lui fait un petit coucou à Florent, ouais, parce qu'il fait tous les enregistrements. De la radio, il est d'ailleurs, ouais, en train d'enregistrer et on lui souhaite une très très belle année. Voilà. Et on continue avec Eduardo Costa, Fage de Conte. Conte. Não me pergunte nada. fique do meu lado. Cada segundo. E não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E deixe em mim só um desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Do meu lado. Vamos! Ideia como vamos fazer de conta. O amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer. E por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite venha outra noite, mais outra, quem sabe. E pode ser que a vida faça uma surpresa. E que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Vai, pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos, eu já vi e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu. Do meu lado, assim. Ana Maria, Loquita, mas que bom. Chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, si tu boquita fuera, sabor a fresa, si tu boquita fuera, sabor a fresa, yo me la pasaría, besa que besa, yo me la pasaría, besa que besa, y besa que chupa, ketchupa, ganha de açúcar e muerde que muerde.

consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estiveste a meu lado, como sempre. Iguais e mais do que o meu. On va continuer nos dédicaces et cette prochaine chanson de Bruno Dinsand Funana, elle nous a été demandée de Nelson Sanch, qui souhaite à tout le monde un bon dimanche. On lui souhaite également un bon dimanche. Il est fidèle auditeur et tous les dimanches, il demande une chanson. Presque. Oh yeah. Merci. tanta ternura, ho tolta tua mano. Ai, dá-me moqueca. de peixinho. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca. Até a vizinha quer provar um bocadinho. Ai, dá-me moqueca, ai, dá-me moqueca. Seja de branco, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me moqueca. E a boca ser minha luz, no beco não adianta. E a boca ser minha luz, volume andando viás minha socorro. A boquinha ouro, volume andando viás minha socorro. A boquinha ouro, tanto cantiga que canta babó, canto racado que mandau. Tanto cantiga que canta babó, canto racado que mandau. E a boca, e a boca de mim. E a boa que em mim. E a boa, e a boa, e a boa. E a boa que em mim. E a boa, e a boa, e a boa. E a boa que em mim. Singa hoje a unha o Deus Tamara. Singa hoje a unca na Ramanga. Singa hoje a unca da Yanda. Singa hoje a unca na Baja. Singa hoje a unca da Toca Gumbé. Singa hoje a unca na Sossega. Iabó, Iabó, Iabó Kirimi. Iabó, Iabó, Iabó Kirimi. Iabó, Iabó, Iabó Kirimi. Iabó, Iabó, Iabó. Somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Terra, minha gente, acabar com a guerra, sim, liberdade, ai que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha. parceira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Ei, ei. Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha, tu vem, nós vamos. Vem, Mariquinha, sem esquema, esse povo acolado, Mariquinha. Já não reclama. E no meu telefone ela já não vasculha. E essas minhas amigas oferecidas já não desliga.

Katia. Katia, elle s'endort. Elle s'endort, bébé. Encore un petit quart d'heure, 02-38-43-43. Ah bah, c'est pas maintenant qu'il faut appeler, hein. Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. 02-38-43-48-00. La prochaine chanson, ah donc, c'est une chanson, c'est pour Greg qui fait son ménage et qui nous écoute en faisant son ménage, a priori. Donc, c'est une musique qui est un peu entraînante, alors. Non, du tout. C'est une chanson qu'il souhaitait découvrir. Capa Negra, Non Quero Mais. Bon, voilà, celle que j'interprète, mais voilà, c'est celle qui m'a demandé. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar e os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais já desistir. Quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Era só uma curtição. E era pro Mas se vês cá dizer-me que eu te usei, então pensaste também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem. Pois eu descobri que eu tenho um grande amor e eu vou aprender a lhe dar valor. Cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser um homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Por isso vai no teu homem, que eu vou para minha mulher. Fica com teu homem, que eu vou ficar com a minha mulher. Que tu vas passer, d'habitude c'est la chanson de Lionel, ça. C'est la chanson de Lionel, mais ouais, elle a été demandée, donc. C'est Lionel qui aime bien mater la vidéo. C'est ouais. Ça. Alors, c'est de la part de Bébé, Maïlis, Oreana, Juanito pour Changing, à l'occasion de son anniversaire, sans oublier ses parents et Kaya. Ils lui font de gros bisous, ils lui souhaitent un très bon dimanche. Donc, ils m'ont demandé la musique de Toy Survey, Velan ou Yamour. J'en profite également pour lui souhaiter un bon anniversaire, Alexandre, parce que effectivement, c'était son anniversaire cette semaine. Il a quel âge maintenant? Il commence à avoir beaucoup. Ah bon? Alexandre? Oui. J'aimerais bien avoir son âge, arrête. Ouais, c'est vrai, tu pourrais être sa mère. Ah bah ouais, n'exagère pas. Ah oh si, bah oui, oui, c'est pas faux. Je pense. Toi, Belin, il est mauvais. Sol a brilhar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar. Não sei se vou resistir. O desejo não vou reprimir, quero viver. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. É um verão. É a paixão, é o amor, é o verão a começar, e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia por ti, esperando a luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. E vai fazer amor. Está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. pesar, que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Finalement, t'es devenue fan de ce clip, hein? Oh non, pas du clip, non, c'est la musique, elle est, voilà. Elle est entraînante, comme le clip. Alors, c'est de la part de Bruno, donc un ancien animateur, celui qui faisait une animation de foot. Une émission, pas une animation. J'ai dit quoi? Une animation. Ah non, une émission de foot. Donc, sur Radio Arc-en-Ciel, il y a combien de temps à peu près? Tu dois savoir, toi? C'est pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Si en fait, il est parti définitivement au Portugal. Voilà. Au Portugal. On lui fait un coucou à Bruno. Donc, il souhaite un bonjour à toute la communauté portugaise, à l'équipe de la radio Arc-en-Ciel. Et tu vas nous passer Erled Maish. Non, Erled Maish, si. Poussia Malassing. C'est une reprise de Kawe et Vignal. C'est aussi de la part de Bébé, Maïli, Soréana et Juanito pour Bina à l'occasion de son anniversaire, sans oublier le reste de la petite famille avec des gros bisous. Donc voilà. Je leur fais également des bisous. On écoute Erled Maish pour Timar Essing. Tamo junto! Concept, entretenimento, de Cauê Vinhal. Ao vivo no Canavial. Ela tem jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos. Loucuras de amor. É nóis! Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo e que me deixa louco, um louco sonhador. Assim, ela sabe me prender como ninguém. Segura esse pagode aí, ó. Em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Tempestade que nunca se acalma, o amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vejo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Pagodão pra vocês. Será do jeito que você quiser, assim será, mesmo que toda a vida tenha que esperar. Eu ficarei guardado nesse sentimento. Vou chamar assim. A felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Vou chamar assim. Desejo a sua boca sem poder beijá-la. Desejo a sua pele sem poder tocá-la. E queimo de vontade a cada madrugada. Chamar assim. Oferecimento. Vou dar um gritinho. Oferecimento. Alors, Quelques dédicaces? Ça y est, elle a les yeux qui pétillent. Elle a Il est grave, lui, franchement. Arrête donc. Ils ont une super voix. Il n'y a pas de liché, il ne recommence pas, toi, hein, ça suffit. Qu'est-ce qu'il va dire s'il voit comme ça? Ouais, c'est ça. Allez, manda musica. Eh bien, il est l'heure de partir. Voilà. Ah oui, il est 12h30. Allez, t'as vu que le temps passe vite avec moi, t'as vu ça? Merveilleux. C'est dimanche dernier, ça a dû. Ah, je me suis ennuyée toi. C'est vrai. Désespérée. Toute la semaine comme ça. Ah, j'étais malheureuse. Laisse tomber. Là, ça y est. Voilà, tu. Là, je revis là. Ouais. Ça te voit. Hein. Regarde mon sourire. On va terminer. On vous souhaite à tous un bon dimanche. Passez une bonne semaine. Bon courage. Bonne semaine à tous. Et puis profitez bien de ce soleil. Il n'y a pas de neige. Il n'y en a pas beaucoup du soleil ici. Que de la neige en tout cas. Oui, c'est sûr. Céline Sordal. À dimanche prochain. Estava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi, veio o arrependimento. Se não fosse tão tarde para a gente voltar, sem orgulho eu confesso eu iria pular. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca para esquecer a tua. Me vejo em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu, morrendo de saudades do nosso passado. Agora meu presente é ser você meu lado, e quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Ai, saudade, oh meu medo de nunca mais ter o seu. Fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso eu iria pular. Eu queria somente uma noite contigo outra vez e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca para esquecer a tua. Me vejo em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu, morrendo de saudades do nosso passado. Agora meu presente é ser você meu lado, e quando chego em casa